Falando Isso de hoje nesse canal YouTube com uma pergunta de Marcel Sampaio Games. Eu comi demais esses dias e não sei se bate um sentimento de culpa, mas acordei à noite com pânico e uma sensação fora da realidade. Quando isso ocorre, isso é muito assustador. Então, não é bem uma pergunta, mas estou entendendo que é um pedido de comentário sobre esse acontecimento, que é muito comum, na verdade. É um bom exemplo de como concorrem, né, na produção das nossas formas de angústia, aspectos ligados a afetos, a culpa, a esse Schuldgefühl, né, que o Freud estudava em mal-estar na civilização, né, que é o sentimento vago, indeterminado de culpa. Né, aquela sensação que às vezes pesa muito para o depressivo, de que ele não sabe o que ele fez de errado. Aliás, ele fica muito inclinado assim, a perceber e valorizar críticas, a se condenar a partir de um comentário dos outros, porque ele está com essa culpa flutuante, poderíamos traduzir assim. E, de fato, nossa cultura tem um especial apreço por vigiar, controlar, criticar aquelas pessoas que comem demais. Né? Tem uma verdadeira disciplina, né? Um terror dietético. A gente, quando escuta pessoas com obesidade, a gente vê como isso é uma forma pervasiva de sofrimento. Né? Que estão fazendo uma coisa errada, porque estão comendo um brigadeiro em público. Vem aquele olhar de reprovação. Bom, será que esse olhar é uma projeção crítica da culpa da pessoa que se sente obesa ou que é obesa? Ou será que também a nossa sociedade não tolera diferenças, não tolera atitudes, no fundo, diferentes com o prazer? Né? Por que a gente reprova aquela pessoa que é obesa? Ah, porque ela não consegue se controlar como eu. E o controle é uma boa, vamos dizer assim, um valor importante da nossa cultura. É, sim e não. O Freud diria assim, é porque se aquela pessoa não consegue se controlar, especialmente se ela é uma mulher, a gente vai dizer assim, será que ela consegue se controlar sexualmente também? Ah, é melhor a gente já punir, a gente criticar, a gente olhar de forma a admoestar aquela pessoa que está saindo fora da linha, que não está adequada. Isso leva a muitos sofrimentos, mas vamos voltar aqui para a questão do Marcel. Como essa culpa está mais ou menos latente, a procura de algo para se fixar, ela muitas vezes pode se associar com interpretações de dor, de alterações somáticas, de perturbações no corpo. Isso a gente vê em muitos verdadeiros ataques de pânico, vamos dizer assim. A pessoa, por exemplo, tem um prolapso na válvula mitral. Então, de vez em quando, ela engasga, né? Ela sente uma alteração cardíaca. Aquela sensação é interpretada como tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada em mim. A pessoa começa a prestar atenção naquela região, os batimentos ficam mais regulares, ela libera adrenalina, ela começa a se preocupar mais e mais, ela começa a formar um circuito entre angústia e gozo que vai, eventualmente, evoluir para um pânico. Então isso acontece às vezes, e eu estou assim fazendo uma ilação, né, uma suposição, que você comeu demais e assim passou mal, o seu estômago reclamou, o seu esôfago deu uma resposta, sei lá, de refluxo. Você teve um mal-estar intestinal que, eventualmente, você não percebeu porque estava dormindo. Mas o seu eu pré-consciente percebeu. E ao perceber, o que ele fez? Ele disse, ah, isso é um sinal de culpa. Ah, isso é um sinal de que você está sendo o quê? Tem dor vindo aqui. De onde vem essa dor? Ah, porque você já estava com sentimento de culpa, vai dormir, aquilo vira uma solicitação somática que confirma a culpa e cria esse circuito de, vamos dizer assim, afunilamento ou de turbilhão entre angústia e gozo. Essa sensação que você se referiu, né, meio fora da realidade, uma sensação de fora da realidade, muito interessante, porque a gente pode dizer assim, ah, porque você estava num estado hipnopômpico-hipnagógico, ou seja, entre a vigília e o sono. Provavelmente, porque você comeu demais, você estava assim, na hora de aprofundar o sono, tinha algo que te levava para cima e você ficava numa, vamos dizer assim, muito próximo, né, da consciência. Isso de um lado, né, do lado mais assim, somático. Mas vamos olhar o que o Freud dizia no seu texto, né, um texto que eu recomendo vivamente a vocês, de 1895, sobre a justificação para separar da neurastenia uma determinada síndrome qualificada de neurose de angústia. Nesse texto, ele diz assim: ataques de angústia podem ser acompanhados por perturbações da atividade cardíaca, palpitações, arritmia breve, taquicardia persistente, até chegar a estado graves de debilidade do coração, que nem sempre é fácil de distinguir de uma afecção orgânica real. É a pseudoangina pectoris, que é um diagnóstico difícil. Mas, diz ele, ataques de angústia são acompanhados de respiração nas formas mais nervosas de dispneia. Então, vamos pensar naquela pessoa que tem uma asma, aquela pessoa que tem uma reação alérgica e que, de repente, começa a se angustiar e faz um pânico em cima do quê? Daquela percepção da sua corporalidade. Terceiro ponto, ataques ou olhadas de suor. Sabe aquele suor frio? Aquele suor noturno, quando você o sente, muito frequentemente ele vem acompanhado de o quê? Um incremento de angústia. Ataques e tremores e estremecimentos nas extremidades do corpo. Fome insaciável. Olha aí, você não disse que comi demais? Pergunta, de onde veio a fome para você comer tanto? Né? Será que já não estava ali a ansiedade pedindo um destino e você mandou ver aquela x-tudo louca salada, um pão de hambúrguer, dose tripla? Diarreias, ataques de vertigem locomotor, ou seja, a pessoa sente que ela vai cair, que não consegue andar, ou que não consegue passar por uma roleta. Congestões, parestesias, ou seja, terror noturno. Chegamos aqui onde eu queria mostrar para você como parestesia são perdas de sensibilidade. Como o Freud já havia descrito essa circunstância no seu texto, junto com duas outras características que podem acompanhar aqui o que ele chama de neurose de angústia, hoje a gente chama de pânico. Né? A primeira é o sentimento de estar enlouquecendo, e a segunda é o sentimento de perda da realidade. Exatamente como você aqui descreveu nesse seu pesadelo noturno. Então, está aqui posto um comentário sobre como a gente pode, assim, entender que, sob certas circunstâncias, a gente se produz pânicos, né? Então aí a gente não está falando de alguém que sofre com ataques recorrentes de pânico, mas dessa conjunção que a gente viu entre culpa, um mal-estar orgânico, uma situação de vida que faz você sentir esse embrião, né, de mal-estar que o Freud chamou aí de pânico. Né? Muitas substâncias, tem pessoas assim que bebem e tem acorda no meio da noite com um pânico. Tem pessoas que tomam certas medicações, né, que justamente desinibem, tem um efeito indireto, né, no nosso funcionamento psíquico, rebaixam consciência e fazem um pânico. Pessoas que tomam psicotrópicos, pessoas que tomam substâncias que alteram a consciência e que fazem um pânico. Então a gente tem aqui um espectro grande de situações que podem ser compreensíveis por essa hipótese. Mais panicados, paniquetes, panicantos, cliquem no Aquerontamovebo e recebam mais doses pequenas de angústia produtiva. Por hoje é só.